Estou recebendo aqui no estúdio o Jair Tavares, ele que é presidente do Sindicato dos Taxistas aqui de Foz do Iguaçu, Sinditaxi. Bom dia, Jair. Bom dia, bom dia. Mais uma vez aí participando aí do programa aí. E é um prazer estar aí para estar esclarecendo todos os detalhes necessários para a nossa categoria aí. Inclusive, né, um dos motivos aí da gente conversar nesta manhã é que foi feita uma convocação, a gente viu até edital publicado no jornal e tudo. Semana que vem tem uma assembleia ali do Sinditaxi? É, tem a Assembleia Geral de Prestação de Conta, é referente ao exercício 2017, né? Então, quer dizer, dentro do nosso estatuto é uma obrigação. Então, a gente vai fazer essa prestação de conta aí na quinta-feira próxima, dia 16 do 8. E será um evento que acontece ali na própria sede do Sinditaxi, que está localizado ali próximo à região da Vila A, né? Exatamente, a gente está na Avenida Paraty, 1971, Jardim Lancaster. É uma sede que conta ali também com a estrutura recreativa, eu vejo que tem uma quadra ali, enfim, é uma das estruturas que o Sinditaxi disponibiliza para os profissionais aqui na cidade. Agora, o que é que pode ser dito até com relação a esse ano aí de 2017, quanto aos trabalhos desenvolvidos pela entidade? Então, como todo mundo já tem o conhecimento, a gente passou aí por um processo aí de chegada dos aplicativos, então desde 2017 a gente tem um trabalho incessante para chegar numa regulamentação que aconteceu nesse último mês aí. Então, o trabalho nosso sempre foi primeiro de moralizar a nossa categoria, de fazer uma representação adequada e sempre pautada na questão da correção, de fazer as coisas de forma adequada e correta. E a gente acompanha que já foi sancionada, já está em vigor, né, a lei municipal aqui em Foz do Iguaçu que regulamenta a questão dos aplicativos. Claro, existe um período, né, de 45 dias para que aconteça essa adaptação ao serviço. Qual foi a análise até que vocês fizeram do texto aprovado? Porque a gente observa que, por exemplo, o pessoal dos aplicativos questiona vários pontos, né? Vocês que representam os taxistas, que análise vocês fazem desse texto, dessa matéria que foi aprovada aqui na cidade de Foz? Eu penso que o texto está adequado. Eu penso que acho que toda pessoa que quer prestar um tipo de serviço, seja nessa ou naquela atividade, tem que existir uma regulamentação. Então, são 13 pontos na lei, quer dizer, não é nada de exagero, está adequado. Quer dizer, os impostos têm que pagar, quem presta serviço no transporte tem que ter as negativas, enfim, tem que estar cadastrado no município, né? O município tem que arrecadar com as pessoas que trabalham dentro do município. Não vejo nada assim que possa ser questionado. O questionamento existe, eu acho que como a gente vive num país democrático aí, as pessoas têm o direito de questionar e através desse direito elas podem se manifestar da forma que quiserem ou que puderem, e a justiça vai estar analisando caso a caso aí. Agora, o que a gente vê muito é uma questão até de choque de modelos, né? O modelo da concessão de táxi, o modelo desses aplicativos que pregam muitas vezes aí que não exista muita regulamentação, né, quanto ao serviço. O que pode ser feito até na questão aí, numa futura discussão, para melhorar a questão das concessões de táxi? Na sua visão, pode ser feito algo para melhorar, para desburocratizar, de repente até para a questão tarifária diminuir? Existe alguma discussão até no âmbito da categoria quanto a esses pontos? Discussão assim aberta, a princípio não. Logicamente a gente pensa, analisa e verifica detalhadamente em off, de repente dentro da nossa própria diretoria, o que é possível ser feito nesse entendimento aí. Eu penso sim, é uma nova lei que chega, né? São exigências diferentes, similares, mas existe uma diferença, principalmente em relação à exigência, que o táxi, existe uma exigência muito maior para você estar realmente trabalhando na função aí. Agora é o tempo da gente acompanhar efetivamente essa lei ser aplicada. Eu sempre falo que a lei é importante, eu acho que houve uma discussão, houve audiência pública, todas as pessoas ou todas as pessoas envolvidas tiveram a possibilidade de se manifestar, e a partir daí começa a realmente essa lei ser aplicada. Agora, uma coisa que eu sempre tenho falado e é realmente interessante é que a lei seja acompanhada de fiscalização. A partir do momento que não há fiscalização, é um papel deixado num canto qualquer sem nenhum tipo de resultado. Agora, quanto ao trabalho do taxista aqui em Foz do Iguaçu, a gente acompanhou até que houve uma ampliação recente, né, da quantidade de licenças, de concessões aí para a exploração do táxi aqui na cidade. Atualmente, são quantos motoristas que estão dirigindo aí? Quantas concessões, né, existem de táxi aqui na nossa cidade? Em Foz do Iguaçu, a gente acompanha a questão do censo, né? Então, quer dizer, a cada 570 habitantes, existe uma concessão de táxi. Hoje, nós estamos com 439 concessões aí, são 439 táxis rodando legalmente dentro da cidade de Foz de Iguaçu. A gente observa também que foi lançado, né, recentemente um aplicativo por parte do Sinditáxi, né, para facilitar até esse processo aí de pedir corridas. Como é que está a adesão até a esse aplicativo atualmente? A gente, em 3 de outubro do ano passado, 2017, a gente lançou o aplicativo Sinditáxi Foz. Quer dizer, esse aplicativo é basicamente o que é utilizado pelos aplicativos, não existe uma grande diferença, então tem todo um acompanhamento do Sinditáxi, tem um gerenciamento por parte dos nossos diretores, onde a gente consegue analisar como está sendo executado o nosso trabalho e tem ação direta nas pessoas que, de repente, por algum motivo, agem de forma equivocada, e isso é bem importante. A questão da adesão ainda ela é muito aquém do que a gente espera. Recentemente a gente fez uma reunião aí junto com a cooperativa de táxi aqui de Foz do Iguaçu, que é a Cooper Táxi. Inclusive a gente vai fazer a junção dos aplicativos do Sinditáxi e da cooperativa para que realmente se torne um aplicativo único na cidade de Foz do Iguaçu, porque eu não entendo que precisa existir essa diferenciação. Para facilitar mesmo, né? Facilitar, dar credibilidade para que exista um trabalho conjunto e que a gente faça a nossa parte na questão do marketing, né, que leve esse aplicativo e que realmente consiga atender de forma adequada as pessoas que necessitam do nosso trabalho aí. É até interessante a gente informar a população a respeito disso, né? Porque além da existência aí do aplicativo, né, para quem quer utilizar o serviço de táxi aqui em Foz do Iguaçu, muitos motoristas aqui já contam com a questão da possibilidade de pagar com o cartão, né, a sua corrida. Dá para ter uma estimativa até de aproximadamente quantos por cento da categoria já tem aí a sua máquina de cartão e tudo? Esse número aí, hoje, a adesão, né, tem sido gradativa e hoje atinge, vamos dizer que, não falo 50%, mas que beira os 50% aí de pessoas que têm a máquina de cartão de crédito e que há essa possibilidade de efetuar o pagamento através do cartão de crédito numa solicitação de táxi aí. Até para dar uma facilidade, né, para a pessoa ali na hora do pagamento, eu acho que também é até uma questão de segurança também para o motorista, porque como é que está hoje até a questão de segurança da categoria? Há registro de assaltos ainda? Como é que vocês estão lidando até quanto a isso? Isso aí acontece, né? Porque o taxista, ele está à mercê de qualquer tipo de situação, porque ele precisa trabalhar, quer dizer, ele não sabe exatamente quem está entrando dentro do veículo, e a partir daí tem algumas situações, principalmente de roubo aí, de celular, de dinheiro do próprio taxista. A gente tem aquela situação na ponte lá, que a gente bate em cima sempre, é quando tem movimento, forma-se fila, a pessoa fica imprensada na fila lá, e existe furto. Mas nesse caso em específico aí é mais do passageiro do que do motorista. Mas sempre tem situações, a gente tem trabalhado aí com o setor de segurança pública da cidade de Foz do Iguaçu, tentando cobrar ou tentando achar uma forma de que realmente haja uma efetividade na fiscalização e no combate a esse tipo de situação, mas eu sei que não é fácil. Também a gente tem algumas ações aí interna, até de repente de criar, até hoje a gente fala muito em aplicativo para isso, aplicativo para aquilo, eu sempre bati na tecla de que a gente tem que ter um aplicativo de segurança. É um botão ali, que você aperta aqui ou ali, e que de repente alerte que essa pessoa ela está correndo risco, não só ela, de repente passageiro ou coisa assim, para que o setor de segurança pública possa ter uma ação em cima disso. E a gente tem falado, ultimamente eu fui no 14º Batalhão, né, da Polícia Militar, até falei com o comandante lá, fui muito bem recebido, e a gente trocou uma ideia, e são detalhes que é muito importante para a gente ir trabalhando e para dar maior segurança ao nosso taxista aí que está no dia a dia aí. E ressaltar também a importância de participação, né, dos profissionais, dos taxistas, junto ao sindicato. Uma oportunidade é justamente essa, né? Semana que vem, aí na próxima quinta-feira, a audiência, né, uma assembleia ali no sindicato. Enfim, incentivar a participação de todos aí para que estejam presentes nas discussões da categoria também, né? Exatamente. Eu digo, a gente veio com o intuito realmente de fazer essa convocação a todos os associados do Sinditáxi para que compareçam, para que saibam exatamente o que está acontecendo, o que foi feito, de que forma foi feito, quais são os recursos que entraram, aonde foram destinados esses recursos, para que realmente ele saiba exatamente o que o sindicato está fazendo na questão financeira. Conversei aqui com o Jair Tavares, ele que é presidente do Sindicato dos Taxistas aqui de Foz do Iguaçu. Jair, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço mais uma vez e sempre vou estar aí à disposição de vocês. É um prazer grande e é também a oportunidade de a gente estar falando com o nosso taxista, repassando algumas informações, e também estamos abertos a qualquer tipo de crítica, por que não?